show. Ia de graça mostrar meu trabalho, queria tocar nos eventos mais pica. Só que nunca me davam espaço. Hoje eles escutam meu som, batendo cabeça, quase tendo orgasmo, queriam meu fim. Olha pra mim e falam, você é pesado. Bate cabeça, ladrão, quem disse que não? Hoje olha meu salto. Me indicaram e querem meu show. Mudei meu padrão, meu mic tá caro. Agora chora, hoje é sem sangue pra carrapar. Tomando DF e tem sangue. Bate, bate, olha, estrago, bate. Bate cabeça, ladrão, quem disse que não? Hoje olha meu salto. Me indicaram e querem meu show. Mudei meu padrão, meu mic tá caro. Agora chora, hoje é sem sangue pra carrapar. Tomando DF e tem sangue. Bate, bate, olha, estrago, bate. Me deixa mais forte. Quando acordo é faixa de Gaza. Cada dia nós luta de preto. Para sair, chega vivo em casa. Quando as pessoas tive que atrasar, tem coisa que a gente não fala. Quando a raga nasceu, prometi que eu nunca mais tocava em arma. Quando eu pego no mic, sou tipo Soares correndo com a bola ao gol. Meias Malafaia que trama, que fala com a plateia pulando no show. Claro que eu quero mídia, reconhecimento pra mim, pra meus faixas. Olha o preconceito que se for do flow. Caneta sem respeito pra ver se não te mata. Quero um relacionamento tipo drop dente. Os cria fazendo grana, explodindo hype. Os firma tudo envolvido sem mostrar os pente. Estourando o Xandão, lotando a faculdade. Foi nas ruas de terra batida e suas leis que forjaram minha humildade. Dando X9 sendo queimado de exemplo para os touro. Não consigo manter a postura quando teço minha insanidade. Desculpa, sinto tesão em ver racista de olho roxo. Vocês estão muito ralados. Bate cabeça, ladrão, quem disse que não? Hoje olha meu salto. Me indicaram e querem meu show. Mudei meu padrão, meu mic tá caro. Agora chora, hoje é sem sangue pra carrapar. Tomando DF e 3R. Bate, bate, olha, estrago, bate. Bate cabeça, ladrão, quem disse que não? Hoje olha meu salto. Me indicaram e querem meu show. Mudei meu padrão, meu mic tá caro. Agora chora, hoje é sem sangue pra carrapar. Tomando DF e 3R. Bate, bate, olha, estrago, bate. Sai do samba, vi pro rap. Haters querendo minha cabeça, criticavam meu trabalho, diziam que eu era fraco na caneta. Então, toma nas pregas esse flow, tipo berigan, elemento surpresa. Tua opinião é minha rola, perfurando tua cabeça. Rei dos motos, firma ilegal, canei, Tupac. O que eu faço sempre off de responsa, big. Decisivo, mais dinâmico, sou rafuagem. Fudendo a boca de quem fala de bengala, kid. No momento que eu estava sozinho, ninguém me estendia a mão. Seletivo pra todos e todos, não tenho mais tempo pra compaixão. Sou a inversão dos polos com a minha disposição. Quem nega fit é só atraso pra quem prega a união. Sou muito foda, invisível como o lado escuro da lua. Só que meu brilho espiritual deixa turva a tua visão. Eu deixo opaco o olho de quem tá pela disputa. Vindo cérebros com corte de rima, de incisão. Não. Ha, vem, ha, ha, ha, ha, bate. Bate cabeça, ladrão, quem disse que não? Hoje olha meu salto. Me indicaram e querem meu show. Mudei meu padrão, meu mic tá caro. Agora chora, hoje é sem sangue pra carrapar. Tomando DF e 3R. Bate, bate, olha, estrago, bate. Bate cabeça, ladrão, quem disse que não? Hoje olha meu salto. Me indicaram e querem meu show. Mudei meu padrão, meu mic tá caro. Agora chora, hoje é sem sangue pra carrapar. Tomando DF e 3R. Bate, bate, olha, estrago, bate. É, viviu tirando onda. Tô na área, firme e forte. Segura esse rojão. Aqui é o Mano DF, porra.